Tem um limite? Tem. 30 minutos eu não toco com vocês. Né? 30 minutos a gente, se passar de 30 minutos, para. Porque ela grava aqui 30 em 30. É, sem problema. Continua de novo. Vocês editam o que é interessante para vocês. E... é como eu falei, assim. Tô falando de tudo. Não tem nenhuma reserva à exceção daquela. A exceção é fala da fala. E a questão do... como sugestão, a discussão sobre especificações técnicas não é mais uma coisa nova, então não, se quiser perguntar do voo, a parte que aí talvez tenha alguém tem um aspecto volante também. Pois é, essa parte aí fica à vontade com você. Então, assim, vou começar um pouco você falando sobre a escolha do Gripen, como foi a sua apresentação ontem, assim. Perfeito. Só que com mais tranquilidade, sem, né, hoje sem pressa, ouvi falar de você. O que foi a escolha do Gripen, por que o Jato Avião do Brasil? Você quer que eu me apresente antes? Sim, se possível. Bem, eu sou o Vianney Júnior, sou editor-chefe de avaliações da Agência Defesa Net. Fizemos aí então a avaliação das três aeronaves que concorreram no processo FX2. Devo ter algo mais do que 12 mil horas de voo. Mais de 80 tipos de aeronaves, tanto de asa fixa como rotativa, ou seja, aviões e helicópteros, concursos de avaliação e teste em voo, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Tem um curso de segurança nacional e estratégia pela Kennedy School of Government da Universidade de Harvard e também cursos em engenharia aeronáutica pela TU Delft, na Holanda, né? E sou jornalista também, membro efetivo da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. Mas, enfim, acho que o que interessa ao telespectador é a questão das avaliações que nós fizemos das três aeronaves. Foi uma avaliação de forma independente, onde nós propusemos alguns testes vinculados à missão que essa aeronave teria que cumprir dentro de um cenário atual. Né? Quando eu falo dentro de um cenário atual, nós estamos falando do que se define como aeronave multi-role, ou seja, multifunção. Se a gente olhar no passado, você tinha aeronave especificamente caça, você tinha uma aeronave especializada em bombardeio, você tinha uma aeronave especializada em vigilância aérea, ou seja, hoje com esse conceito, você consegue ter numa mesma aeronave capaz de desempenhar ataque ar, ataque ar-terra, ataque marítimo, né? E isso condensado numa mesma aeronave. E uma das características também é a questão swing role, ou seja, dentro de uma mesma missão, você ter a aeronave equipada com diversos armamentos, tanto para a operação ar-ar, ou seja, um avião contra outro avião, e operações ar-terra, ou seja, onde você emprega esse vetor aéreo para ataques ao solo, tá? Igualmente na forma marítima também, ataque a embarcações, ok? Um aspecto importante da avaliação, todos perguntam sempre assim, olha, mas qual era a melhor aeronave, né? Essa é a grande pergunta. Primeiro, para essa pergunta não existe resposta. Até mesmo porque a pergunta não é essa. Qual é a melhor aeronave para aquilo que você quer? Para aquilo que você propõe empregar e dentro dos recursos que você dispõe. Né? Então entra um conceito chamado cost effectiveness, onde você vai aplicar dentro dos cenários que você tem de ameaças, de condições no país, os cenários futuros que obviamente são projetados pela defesa, uma aeronave cujo custo se faça face a essas necessidades. Então, caindo ainda nessa questão, qual a melhor aeronave, né? Por que é que foi escolhida a aeronave A ou a aeronave B? Quando se faz uma avaliação, essa avaliação ela é feita a partir de alguns critérios, ou seja, você cria fichas em determinados componentes de voo, ou seja, em determinadas atividades e aplica as três aeronaves de forma equalitária, ou seja, você tenta ver se as aeronaves são capazes de cumprir, se elas fazem resposta aquela determinada missão, aquela determinada função. De antemão, a gente pode dizer que sim, as três aeronaves que competiram atendiam a essas necessidades, ou seja, atendiam a esses quesitos. E, mais uma vez, como eu falei, não há uma comparação direta. Você atribui notas para determinadas situações e, muitas vezes, o quesito final, ou seja, a soma dessas notas, recai sobre um item custo, recai sobre um item autonomia, outro recai sobre armamento. De novo, depende para quem está perguntando, ou seja, qual é a melhor aeronave para as minhas necessidades, que melhor se adequam àquelas necessidades. Vale a pena um comentário aqui que o FX-2, o projeto FX-2, transformou-se num, ou o FX, antes do FX-2, transformou-se num grande problema. Isso sim, eu acho que é uma discussão necessária e que a gente precisa trazer. Quando se estabeleceu a situação do projeto FX, ele buscava a modernização da Força Aérea. Ele buscava substituir os nossos vetores de primeira linha. Só que com a postergação, a gente tem que lembrar que toda essa escolha ela estava vinculada sempre, desde o início, à transferência de tecnologia. E faz muito sentido, é muito inteligente que um país possa, de alguma maneira, adquirir autonomia nessa área de indústria de defesa. Isso é fundamental para o país. A gente também tem que desmistificar a questão de vinculação com indústria de defesa e armamento, né? O grande público já faz essa... A gente não pode deixar de mencionar que a indústria de defesa é um líder de tecnologia para toda a sociedade. Muitos dos equipamentos que nós utilizamos hoje, eles vieram a partir de investimentos governamentais em desenvolvimentos conduzidos pela indústria de defesa, né? Até porque é uma indústria que trabalha, vamos dizer assim, na ponta da lança, né? Ela tem que estar com tecnologia de última geração, porque senão não tem sentido. Se alguém tem uma tecnologia melhor, a tecnologia que você dispõe não vai ser, não vai fazer face, né, àquela outra tecnologia de maior eficiência, de maior qualidade, né? Então, o FX2, contando toda a história, então nós estamos falando aí de 12 anos de demora, de postergações. O que acontece? Você gerou um atraso muito grande dessa modernização. Em um certo momento resolveu-se por um gap filler, trazendo o Mirage 2000, mas que não era uma aeronave fim, era uma aeronave intermediária, né, pra, enquanto se chegava a essa decisão final, a essa solução. E continuou-se vinculado à questão de transferência de tecnologia. Só que você não pode tomar uma decisão referente à transferência de tecnologia gerando para a condição da própria defesa, da própria força que opera esses vetores, uma baixa capacidade, uma baixa condição de resposta, né? E se você imaginar em 12 anos, numa indústria e num tipo de equipamento cujo o principal vetor é tecnologia, você deve imaginar, fazendo um paralelo fácil com o teu celular, com o teu, teu computador, né? O quanto se perde, né? E o quanto atrasado você fica. E aí qual é o grande problema? Quando você começa a falar em transferência de tecnologia, não é uma coisa da noite para o dia, não estalar de dedos, amanhã essa indústria nacional está absorvendo isso, ela tem que se preparar para isso. E ela demora um tempo para isso, né? A própria questão da confecção, da fabricação do caça, ela é demorada. Se você levar para a questão, por exemplo, motor, quando você encomenda um motor, você leva prazo aí de entrega é muito alto, então para você reunir todos os componentes envolvidos, um radar, quando você vai juntar uma aeronave que tem aí milhares de componentes diversos, vindos de diferentes fornecedores, isso é algo também que é preciso desmistificar, a pessoa fala, ah, mas o motor é americano. Primeiro, existem menos fabricantes de motores aeronáuticos no mundo do que países que dominam a tecnologia nuclear. Isso é um ponto chave. E isso não se transfere tecnologia. Ou seja, é algo que tem muito cuidado esse conhecimento. Quando a gente fala também de transferência de tecnologia, a gente tem que entender que isso não é algo dativo, né? Ou seja, o cara, eu comprei o avião, quero que me transfira. Quanto foi investido naquele, para se você chegar naquele nível de desenvolvimento? Então, são anos de pesquisa, são anos de dinheiro gastos, investido, melhor falando, em projetos e sistemas, sensores que dão certo, mas que também não dão certo, né? Ou seja, chega um momento que você realmente tem ali um equilíbrio desses investimentos para você finalizar na coisa pronta, na coisa de alta qualidade. Mas até chegar nisso tem um nível de fracasso também. Até chegar nisso, obviamente, você tem algumas tecnologias que não emplacam, sejam ela pelo custo, seja ela pela própria eficiência e por uma coisa assim, mas aí seria tema para um outro debate demorado de algo que eu venho chamando de tech time cost, né? Alguém pode falar, mas existem já teorias econômicas, mas eu estou aplicando isso diretamente na questão do mercado aeronáutico militar, porque você tem que compreender que nós estamos passando um momento de mudança de gerações. Então, há quanto tempo nós vamos estar virando essa geração, né? Muitos questionam, mas o que é geração de caças, né? Eu vou fazer uma referência aqui, por exemplo, de aeronaves de segunda geração, por exemplo, onde você tinha, o piloto tinha que pilotar a aeronave, cuidando para a aeronave estar dentro do envelope de voo. O que é isso? É dentro das condições e que você não excedesse limites, que a aeronave perdesse a sua controlabilidade. Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, você tinha que ficar cuidando do motor, porque não é como hoje em dia. Hoje em dia você vai de idle, ou seja, da potência mínima a full pós-combustão, né, que é o máximo da potência de um caça, por exemplo, imediatamente, sem se preocupar, não precisa olhar para nenhum instrumento, ou seja, existem os FADEX, né, que são um sistema digital de controle, de gerenciamento do motor, então que não permite que o motor exceda seus limites, mesmo esses motores hoje sendo super modernos, tendo limites bem mais toleráveis. Mas importante é que é algo que você tira do piloto, ele começa a se concentrar mais na missão. A máquina faz mais. A máquina faz mais. Isso é uma tendência, isso é um driving na questão do desenvolvimento aeronáutico militar. Mas esse é um dilema muito grande, assim, da questão da autonomia do piloto, né? Porque muitos defendem que é melhor que o piloto tenha autonomia e que a máquina não faça tudo por ele. Né, para em casos de emergência, situações de emergência, o piloto tem a palavra final, e outros acreditam que não, que essa injeção de tecnologia maior, em que a máquina tem mais autonomia, é melhor, porque claramente tem mais desenvolvimento. Como que se estabelece essa questão? Boa pergunta, boa colocação. Veja bem, a gente tem que entender que isso é válido, isso que você está colocando, desde a aviação civil, e é um questionamento talvez muito mais forte na aviação civil. Pergunta se no futuro se teremos pilotos, né? Ou se serão aeronaves completamente robóticas, né? Mas quando se leva para a aviação militar, aviação de caça em específico, você está trabalhando com o que há de mais limítrofe na capacidade e resistência do ser humano, tá? Então, a própria questão visual, que é fundamental, existem alguns ditados muito interessantes na aviação de caça. Por exemplo, um é: se você perde a vista, ou seja, se você perde o contato visual, você perdeu a batalha, né? Então, essas limitações, e as coisas se processam com referenciais, às vezes, mínimos e em velocidades altíssimas, tá? Então, o piloto, às vezes, está combatendo, sempre o piloto de caça, ele tem dois combates. Ele combate o inimigo, mas ele combate a própria situação fisiológica dele, né? Quando você faz uma manobra com alto G's, essa manobra, o que é que significa isso? Quando eu faço uma curva, quem lembra aí das aulas de física, quando eu faço isso daqui com um pêndulo, né? Obviamente eu imprimo uma aceleração naquela massa e que vai conduzir todos os elementos para a extremidade. O mesmo acontece com o piloto, juntamente com o avião, o estresse que a estrutura da aeronave sofre, mas o piloto também tem essas sensações fisiológicas, ou seja, o sangue tende a sair do cérebro e descer para os membros inferiores. Como se combate isso? Existem os trajes anti-Gs, que essencialmente são sistemas pneumáticos que comprimem as pernas e o abdômen do piloto. Alguns sistemas de algumas outras aeronaves também usam a parte torácica, fazendo com que o sangue, impedindo ou dificultando que esse sangue saia do cérebro e vá para esses membros inferiores. Mas isso tem limite, né? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, da nossa realidade hoje, nós temos aeronaves que estão limitadas aqui a operarem no máximo de 5 Gs, ou seja, 5 vezes a gravidade. Imagine que eu comecei a acelerar esse pêndulo até um limite que aquele peso, a representação daquele peso, pela força que eu estou imprimindo, né, a força centrífuga que eu vou começar a aplicar, vai fazer ele ter a sensação de 1, 2, 3, 4 vezes mais o seu próprio peso. Tá? E com isso, os líquidos, né, e toda a sua estrutura fisiológica vai sofrer essas alterações. É o que nós chegamos a falar em o piloto chegar em blackout, né? Ou seja, ele realmente apagar por falta de oxigenação do cérebro. Então, essa luta, então você imagine, o cara está lá já brigando com a faca nos dentes, né? E ao mesmo tempo tendo que manter essa consciência de não perder, né, a sua condição de estar consciente. Mas por que eu fiz essa pergunta? A segurança do piloto é um dos fatores de escolha de um caça novo para o Brasil? Eu não diria que nem para o Brasil, isso é universal, é talvez um mantra universal. Ou seja, quando se desenvolve uma aeronave de combate, há vários itens, vários sistemas de segurança, de preservação da vida do piloto e da própria aeronave já estão inseridos. Por exemplo, existem hoje aeronaves de recuperação de perda de orientação, né? Então, quase todas as aeronaves de caça, você tem lá um botão, um botão de spin, que nós chamamos, quando eu perdi o controle, não sei se eu estou de cabeça para baixo, não sei se estou de cabeça para cima, não sei onde eu estou, eu aperto aquela aeronave, já existe um preset, automaticamente o computador de voo, que todas elas têm. Então hoje eu não comando mais como antigamente, ou seja, é um cabo que move lá o aileron é uma peça, uma superfície de controle que faz a aeronave efetuar um giro, né? Não, o computador interpreta as minhas intenções, ele filtra essas intenções e busca obter da aeronave, a partir da minha vontade, ou seja, daquilo que eu estou dizendo para ele o que é que eu quero fazer, para onde a aeronave vá, e ele filtra qual é a melhor situação para a aeronave atender aquela condição, nunca deixando, preservando para que ela não extrapole o chamado envelope, ou seja, ela não extrapole a condição onde ela permanece com manobrabilidade, né? Então, todas essas aeronaves modernas, elas já partem do seu próprio conceito, com esse conceito de preservação da vida. Mas eu estava dando essa informação de que hoje nós operamos aeronaves com limites em torno de 5 Gs, né? O Gripen, por exemplo, que foi a aeronave selecionada, é feito um treinamento que, inclusive, na Suécia, é determinante para se você vai ser piloto de Gripen ou não, na centrífuga com 9 Gs durante alguns segundos. Tá? Isso tudo monitorado, é um ambiente que é uma outra questão que deve ser discutida e que às vezes não passa em branco. E é muito importante, ou seja, a interação de treinamento, os investimentos em treinamento, as parcerias público-privadas, que lá na Suécia, esse centro de treinamento é uma parceria, é uma empresa privada em parceria com as Forças Armadas e que faz o treinamento. E não é um treinamento também, um outro item que chama atenção, que não é aquele negócio assim, olha, você não aguentou, pode ir para casa. Não, eles fazem o treinamento do piloto, a adaptação ao piloto. Para desenvolver essa resistência. Obviamente, aquelas pessoas que não atinjam o perfil, elas têm que ser desligadas por uma própria questão de segurança, né? Você não vai ter um piloto que tenha limitações, que ele não possa levar a aeronave dentro determinado limite, tá certo? Uma curiosidade, a compra do caça Gripen também inclui a compra de um simulador? Porque senão você não sim, consegue... sim. É uma coisa, você não compra um caça, você compra um sistema de várias coisas junto. Tem o avião, às vezes até o menos. O avião, o armamento, o treinamento, os sistemas auxiliares, né? Você compra um pacote, um pacotão. Mas eu gostaria que tu falasse também, Fernando, que a Patrícia está falando sobre a questão do domínio, que na verdade hoje o piloto não domina a aeronave. São 3 ou 4 computadores que corrigem para ele, porque o avião antes era o centro da gravidade, era no meio do avião, ou seja, né? Sobre as asas. Hoje não, hoje o centro da gravidade é assim. Então, quer dizer, se o piloto, ele mesmo, ele não consegue dominar o avião. Se o computador não dominar o avião para ele, ele não domina o avião. Só na habilidade dele. Até que o Garnier falou, tem que dizer para o piloto, você está nessa habilidade, você está assim, você está certo. E fazer todas as correções necessárias de voo. Quer dizer, o piloto em si hoje é mais limitado, ele é um gerente de sistema de aquele mundo de coisas que tem na frente dele. Isso seria bom falar também. Porque o objeto também interfere na percepção de. Ele está com pouco, ele fica aquilo tudo embaralhado para ele também, não consegue identificar o que está vendo. Quanto a essa questão da. Nós estávamos falando da limitação do piloto, dessa automação, ou seja, que nível vai essa assistência da máquina ao piloto, né? Primeiro, a gente tem que entender a aviação de caça, né, ou aviação militar, como uma interação homem-máquina no seu último estágio, né? Ou seja, onde mais se confunde o homem com a máquina, né? Nós costumamos dizer que nós vestimos o avião, né? Literalmente, né? Até porque você fica todo preso, né? A aeronave apertado, né? Então, assim, a gente tem que entender que esses sistemas de computação, tanto de voo como de missão, como de sensores, né? Tem uma coisa importantíssima a se falar, que elas culminam no que nós vamos chamar de Human-Machine Interface, ou seja, a interação desse homem com a máquina, ou seja, como essas informações chegam até o piloto, né? Realmente, assim, todos os times fabricantes, eles têm suas soluções próprias dessa interação, né? Então, um opta por um tipo de sistema de cores, de informação, de uso de 3D ou não, de touchscreen, outro já usa um tipo de luminosidade nos nós chamamos também de MFDs, que são os Multi Function Displays, né? Onde eu, por exemplo, falando mais específico da Suécia, do Gripen, eles têm uma teoria que o que não precisa não se mostra. Então, sempre você está à tela somente o que você está usando naquele momento, porque realmente é um trabalho muito estressante ao piloto, ou seja, ele exige total concentração. Eu costumo falar, que tem uma coisa aqui, traduzindo para o... universalmente se chama vou falar aqui tentando traduzir logo para o português, seria pitocologia, né? Que hoje em dia você pilota a aeronave sem tirar as mãos do stick, ou seja, do manche e do acelerador, né? Então chama-se rotas, hand on throttle and stick, né? Então eu tenho ali é quase um piano, né? Assim, eu tenho vários botões com várias funções diferenciadas, onde eu faço todo o gerenciamento da aeronave, seja ela para o combate, seja ela para... Perdão. Depois você ajeita aí, né? Se quiser aproveitar, eu começo da essa parte. Da questão que você estava falando, que tudo se controla pelas mãos, né? Estamos gravando. Ok. Então, assim, essa questão da automação, ela envolve de se tornar mais fácil o trabalho do piloto, que é um trabalho realmente estressante. Você tem milhares de informações que você precisa gerir e tomar decisões. Esse é o ponto que o piloto ainda é insubstituível. Você precisa de alguém para tomar decisões. E hoje, nas aeronaves de combate mais modernas, o ponto-chave é exatamente isso. O piloto passa a ser um tomador de decisões. Ele tem uma verdadeira estação de combate ali. Né? Não é mais um simples avião. Porque, primeiro, eu já falei dessa condição do mode role, ou seja, você tem uma aeronave que pode desempenhar diferentes funções e que essas funções são transitórias ao longo do curso da missão. Por exemplo, eu posso estar preparado para uma etapa ar-ar num determinado momento do voo, mas que eu tenho, num determinado ponto, um objetivo de um ataque ao solo, né? E, eventualmente, depois tem um alvo marítimo. Né? Então, essa questão, o piloto realmente passa a ser um gerenciador, um tomador de decisões. Né? Então, quanto mais eu consigo isentar esse trabalho dele de responsabilidades menores, vamos chamar assim, melhor. Ou seja, eu vou ter alguém focado no que mais interessa, isso, o cumprimento da missão. Isso quem faz é a máquina ou é a base, por exemplo? A máquina te dá uma série de dados. Alguém que está na base, que está no solo ali, no comando, você falou, escolhe quais são as informações que você tocou no outro ponto. Eu estou começando a suspeitar que você é piloto de carro. Né? Você está querendo me. Está querendo ver, será que esse cara voa mesmo? Mas olha, isso que você está falando, ele diz respeito a uma situação que a gente chama hoje, aí sim, é um desses viradores de geração, de virador de página, tá? Que é a fusão de dados. Tá? Então hoje eu tenho, nessa fusão de dados, informações que vêm dos próprios sensores da aeronave. Algumas delas, por exemplo, eu utilizo de forma, você pode dizer, pô, a cabeça do míssil, ou seja, o meu sensor do míssil alimentando, ou seja, dando uma nova alimentação para uma informação que eu já tenho do radar. Né? Então, veja bem, você tem uma coisa chamada fusão de dados. E um desses dados que são fundidos nessa tela, que me dá essa informação, que nós chamamos de big picture, ou seja, você ter a noção do cenário, né, completo, e que vem cair num conceito militar, aeronáutico, chamado situation awareness. Ou seja, eu ter a compreensão, né, eu estar atento à consciência situacional. Isso é determinante entre viver e morrer, cumprir a missão ou não cumprir a missão. Né? Então, graças a essas fusões de dados, e quem avança mais nesse ponto tem um olho a mais, ou vários, envolve as informações que chegam tanto de terra via o que nós chamamos data link, ou seja, então eu tenho essa informação, eu posso ter isso de aeronave para aeronave. Esse é um ponto forte, inclusive, na questão da operação do Gripen. É uma aeronave que uma enxerga, todas as outras enxergam. Eles avançaram muito, é uma coisa que a experiência sueca avançou muito, né? Nesse item de fusão, de transferência de dados. Tá? Eu posso ter informações que me chegam via satélite, tá? Lembrando que essas informações todas devem ser encriptografadas, ou seja, eu não posso ter uma transmissão aberta que possa estar sujeita a que alguém esteja sabendo o que é que eu estou sabendo. Né? Então, isso gera, aí nós partimos para questões de desenvolvimentos táticos, de doutrinas de operação. Então, por exemplo, no caso do Gripen, foi muito gozado quando eu fui avaliar o Gripen e, mais uma vez, a gente estava buscando a avaliação operacional da aeronave, as capacidades operacionais. Eu fui alertado, não compare aeronave contra aeronave, mas conjunto de aeronaves contra conjunto de aeronaves. Porque se você tem um multiplicador, que seria essa transferência de dados, obviamente eu posso ter a minha aeronave identificando um alvo, mas a outra aeronave fazendo o real ataque, a aeronave que não está pintada pelo radar. Está aparecendo no radar dele. Porque quando você está identificando, você... Não sei se é uma impressão de filme ou de... Quando você está com seus equipamentos todos ligados, você está mais visível para o radar. Sim, claro. Ou seja, qualquer emissor de ondas eletromagnéticas, é óbvio que eu tenho aumento a minha capacidade ao inimigo de detecção, porque eu aumentei a minha exposição. Então, hoje também é uma outra coisa que se fala muito. Então, de repente, um caça pode fazer a detecção e outro caça que está invisível para o inimigo vai executar a missão, vai disparar um... Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, assim, isso é um outro conceito que também vem nessa virada de gerações, que chama-se das detecções passivas, né? Ou seja, eu não emito eletromagnetismo, né? não emito frequências, mas tenho elementos de captura das frequências ou do eletromagnetismo de outra aeronave, não necessariamente radar. O radar seria o mais primário, mais básico, que já os alertas antecipados de radar, que já existem há bastante tempo, não seria uma grande novidade. Mas aí eu entro na questão de laser e infravermelho, que são tecnologias onde eu não tenho a necessidade de emissão detectável de eletromagnetismo, né? Então, assim, eu não estou facilitando a outra aeronave a me enxergar, né? E ao mesmo tempo tem um elemento de detecção. É óbvio que a gente tem que entender isso tudo num contexto, e talvez isso, acho que sempre foi o que me fascinou na aviação, essa tridimensionalidade, ou seja, nada é... Ora, se eu estou falando de um radar, eu tenho muito mais alcance do que uma detecção passiva, né? E assim por diante, ou seja, então sempre eu tenho senões e poréns, né? Isso torna dinâmico esse cenário, e acho que talvez seja isso que realmente me cativa. Ele sempre é desafiador, ele nunca é uma situação confortável, então você nunca atinge uma zona de conforto. Talvez essas novas tecnologias buscam de alguma forma isso, de diminuir a carga de trabalho do piloto, deixando ele ficar mais focado na missão. Se vocês quiserem, a gente pode entrar um pouquinho no Gripen. Gripen? Acho que de repente fala tá. Especificamente do Gripen. Os poréns. Eu queria fazer sim um comentário disso, que não ia falar de Força Aérea, mas eu queria fazer um comentário de Força Aérea, que esse inclusive eu pediria que fosse editado para ser publicado. Tá bom. Voltando à questão do caça Gripen, né, a escolha do Gripen. Como eu falei, assim, o FX2 ou o FX, ou todo esse processo de modernização da força, ele terminou por transformar-se num grande problema real. Qual esse grande problema real? Como eu falei, assim, desde o princípio, ele fazia a vinculação de que essa modernização pudesse propiciar a transferência de tecnologia. Mas o tempo demorou tanto que nós ficamos gerando uma limitação de capacidade operacional. Ou seja, hoje eu tenho se você perguntar ao nosso comandante da Defesa Aeroespacial Brasileira, ele vai dizer, olha, eu tenho equipamentos que eu consigo cumprir a missão que me é dada, mas obviamente eu preferiria ter uma aeronave moderna que fizesse frente ao que tem mais avançado em tecnologia. Aliás, não seria nem necessariamente o brasileiro, eu acho que qualquer comandante de defesa aérea, a defesa aeroespacial, teria o mesmo pensamento, que é bastante lícito e justo, né? Mas, enfim, como nós estamos falando em transferência de tecnologia e ela demora um tempo a mais, né, nós vamos ter ainda uma demora do recebimento dessa aeronave, que deve ter o seu protótipo, ou seja, já no desenho final, no design final de projeto da aeronave, que seria o Gripen NG ou o Gripen Eco, se tratando da aeronave monoplace, ou seja, para apenas um piloto, está prevista para o próximo ano, para 2015. Né? E eu destaco aqui um esforço tremendo e muito louvável do nosso comandante da Força Aérea, o Brigadeiro Saito, em conseguir fazer a assinatura de um contrato de compra de horas de voo das aeronaves do modelo C e D, que hoje são as aeronaves que já operam de forma regular na Força Aérea da Suécia e mais tantos outros países, né? Então, é uma aeronave que já existe, ele está trabalhando na confecção desse contrato de aquisição de horas de voo, onde o Brasil teria, a partir de 2016, receberia algumas dessas aeronaves para serem operadas aqui no Brasil por pilotos brasileiros, dando prosseguimento ao treinamento não só dos pilotos, mas de toda a compreensão do que é ter uma aeronave multi-role operando, que nós não temos hoje, né? Então, assim, muda o conceito, e por aí se passa uma questão muito interessante, muda o conceito não só do avião. Dando um exemplo, uma analogia bem popular, não é assim, eu não estou tirando um carro velho da garagem, estou trazendo outro, muda, eu tenho que mudar a garagem toda. Toda a filosofia de garagem muda, porque é o que são as vantagens de se trazer uma aeronave desse tipo de tecnologia, desse tipo de geração, né? Uma outra coisa que eu ressalvo quanto à escolha do Gripen, o processo de seleção, o processo, a justificativa, a defesa construída pelo Brigadeiro Crepaldi é irrefutável. Ou seja, ele construiu uma argumentação de que hoje a nossa realidade é que o piloto brasileiro é formado numa aeronave desenhada, concebida e produzida no Brasil, e o objetivo é que o piloto no ápice da carreira, ou seja, voando o que há de mais moderno, também voe uma aeronave concebida e produzida no Brasil, né? Uma vez que o projeto do Gripen abria essa possibilidade. Eu chamo a atenção também, para ser realmente imparcial, como sempre o DefesaNet foi, que cabe um cuidado com a questão do contrato. Eu fico muito preocupado que a gente tenha essa discussão bem feita, porque são itens a itens. Comprar um caça não é um item de prateleira, ou seja, eu tenho que estabelecer quais são os itens que se adequam à minha situação. Entre eles, a discussão entre o modelo atual, onde eu tenho três pequenas telas, que são os três MFDs, né, como eu mencionei, o Multifunctional Displays, ou uma tela única, pegando um item só como exemplo. Poderíamos falar aqui de várias outras situações. Obviamente, quando eu escolho algo que não está na prateleira, eu tenho que pagar um pouco mais por isso. E aí é onde a coisa começa a ficar mais delicada, né? Então, assim, quanto à questão da escolha, eu acho que a defesa, o argumento técnico do Brigadeiro Crepaldi é extremamente louvável, uma pessoa extremamente séria e competente. Aliás, quanto à questão do processo todo da Força Aérea, foi elogiado muito pela seriedade com que foi conduzido, pela isenção com que foi conduzido. Não chega a ser novidade, né, se tratando da Força Aérea, né, ou seja, sempre o padrão foi esse, o padrão foi mantido, né, mas o argumento técnico, ou seja, a defesa técnica, a justificativa técnica é muito plausível, é muito convincente. O trabalho que o Brigadeiro Saito está fazendo em busca, esforçando de trazer essa aeronave hoje dos modelos CD, também fazem todo sentido, é uma iniciativa muitíssimo interessante, ou seja, nos joga já dentro do menor espaço de tempo, dentro da operação de uma aeronave multifuncional. Uma iniciativa de capacitação do piloto e da base. Não só a questão da capacitação, mas a própria modernização da estrutura e das doutrinas. Isso é fundamental, você começa a elevar realmente, então, assim, esse mérito. A gente tem que reportar ao Brigadeiro Saito que brigou por esse salto qualitativo na Força Aérea Brasileira. Tá? Bem, esse é um ponto. O outro ponto, e aí a gente precisa um pouco mais de transparência, um pouco mais de presença, né? E investir em comunicação é um pouco caro, ou seja, é um pouco complicado, mas a gente tem visto, por exemplo, alguns anúncios em relação ao desenvolvimento do Gripen Eco que só tem se passado na Suécia, né? Quando nós somos o parceiro de primeiro momento. Eu ontem, até durante o Fórum Brasilianas, eu brinquei, né? Eu digo, olha, o mundo hoje percebe, só nós que não talvez estejamos percebendo e exercendo essa condição, nós somos a moça bonita do baile hoje. Todo mundo quer dançar com a gente, porque nós não estamos falando de 36 aeronaves. E veja bem, essa decisão hoje vai afetar o futuro da aviação militar brasileira nos próximos 40 anos. Então, nós estamos, nesse momento, tendo uma oportunidade de virada da própria história da Força Aérea Brasileira. E quando eu falo Força Aérea Brasileira, eu acho que isso é importante falar, e talvez por isso os assuntos de defesa sejam tão mal compreendidos, que não é um assunto da Força Aérea, é um assunto do Brasil, é um assunto do brasileiro. O brasileiro tem que se inteirar aos assuntos de defesa, ter orgulho disso, né? Nós temos forças armadas que têm sido reconhecidamente pelos institutos de pesquisa, gozam da maior credibilidade junto ao povo brasileiro. E elas são um patrimônio, sim, da nação, né? E a gente tem que se apropriar cada vez mais desse sentimento, né? Isso acho que é uma contribuição muito importante, né? E acho que talvez o caça, né, por ser algo tão palpitante, né, todas as pessoas me perguntam assim, você gostou de ter voado o Gripen, gostou de ter voado o Super Hornet, gostou de ter voado o Rafale, né? E sempre me perguntam, né, qual o melhor? Como eu falei, não existe aeronave melhor, a pergunta não é essa, qual é a aeronave que se adequa ao que eu quero, aos meus parâmetros, a que itens eu determinei, né? Quanto à questão do cumprimento da missão operacional, também, como eu mencionei, eu as expus, né, eu desenhei, fui eu que fiz o desenho de missão das aeronaves e todas cumpriram dentro do esperado, não tivemos, né, nenhuma ressalva. É lógico que a gente tem que compreender que tanto o Super Hornet como o Rafale, nós voamos a última versão, ou seja, versões que estão com softwares que não estão ainda nem na tropa, né? Ainda não foram nem para os esquadrões, né? E o Rafale, o Gripen, nós fizemos avaliação no modelo que está hoje em curso, que é o modelo Charlie Delta, né? O CD, que ainda não dispõe dos mesmos recursos, um radar AESA, né? Que é um tipo de tecnologia de um radar que você não precisa manter sempre o alvo ali dentro daquela... Vamos comparar o radar com facho de luz, né? Ele é dinâmico, né? Então, você, quando a aeronave foge, quebra essa área de facho de luz, uma vez identificada, o meu radar consegue, né, permanecer traqueando essa aeronave. Mas, para o modelo proposto, para um modelo NG, inclusive para a aeronave que nós fomos convidados para fazer um novo voo de avaliação, que hoje está testando esse novo radar, nós devemos fazê-lo, agora vamos ser o primeiro grupo independente também a fazer a avaliação da aeronave, né? Então, eu acredito que a aeronave, como o radar vem de um grupo grande, consagrado, o grupo Selex, deva atender a todos os requisitos também, não quero crer que exista qualquer absoluta restrição. Mas, enfim, importante é que nós estamos no caminho certo, estamos dando um salto qualitativo, seja qual fosse a escolha, tá? Nós, saindo do que estamos para uma aeronave multifuncional, nós damos realmente um salto de qualidade. O Brasil passa a integrar um grupo de países que tem uma força aérea operando equipamentos realmente de uma geração avançada, de uma tecnologia distinta, né? Isso é muito importante para um país que hoje oscila entre sexta, sétima economia e que vive mencionando pleitear assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, para cada ONU, há os seus respectivos bônus, né? Então, nós temos que, se queremos tomar esse papel de ator global, nós temos que realmente tomar providências para fazer jus a isso, né? Então, essa é uma das considerações que eu faço, né? Você falou vários momentos que a pergunta não é qual é o melhor caça, até porque a compra, como, né, foi explicado, não é só do avião em si, mas de toda a estrutura, de todo o projeto, desde a instrução. Esse treinamento que você deve ter tido, né, você deve ter realizado para poder experimentar os três, né? Ele foi avaliado também no treinamento? Sim, nós fizemos a avaliação quanto ao treinamento que o piloto, desculpa, eu vou colocar a pergunta, mas quanto ao treinamento que o piloto precisa ter para operar uma aeronave dessa natureza, até porque, como eu falei, realmente um salto qualitativo na força. Hoje nós estamos operando o F5, que é uma aeronave que pode ser considerada de segunda geração, nós estamos dando um salto para uma aeronave de quarta geração, né? Então, ou seja, você vê se o salto é tão largo que nós pulamos uma geração, né? Que era ocupada pelo Mirage 2000, a terceira geração, que era uma aeronave que veio como gap filler enquanto havia a decisão do FX2, né? Mas então nós fizemos sim a avaliação de todos os sistemas e todos os serviços envolvidos de treinamento. Fomos para a Oceana fazer todo o treinamento fisiológico, fizemos toda a parte de sobrevivência, câmera de hipobárica, enfim, acompanhamos todo o processo de treinamento. Fomos para simulador diversas vezes, tivemos oportunidades e encontros maravilhosos, tanto embora infelizmente virtuais, com alguns Top Guns que hoje não se chama mais Top Gun, hoje é uma outra denominação, mas enfim, deixamos uma boa impressão, posso dizer. Mas, enfim, nós em todas elas, na França também, nós estivemos em Istres e também em Saint-Dizier, avaliando tanto o esquadrão, compreendendo toda a estrutura, o treinamento do piloto. Fiz treinamento no Esquadrão Aquitaine, que faz a conversão dos pilotos franceses ao Rafale, também com simuladores, combate em simuladores, ou seja, nós conhecemos toda a estrutura que faz parte dessa compra, né? Às vezes, talvez, alguém menos esclarecido tenta fazer uma conta rasa: ah, quanto é que o Brasil está comprando, divide pelo número de casas, ah, mas poxa, que preço é esse? Não é assim que se faz. O que está sendo comprado envolve um pacote de aeronaves, um pacote de peças de reserva, de motores, de armamentos, de treinamento, de simuladores, e tudo isso é que faz a diferença, né? Ninguém muda como eu falei, ninguém dá um salto de qualidade desse incólume. Você tem que realmente se preparar para fazê-lo, você tem que investir e você tem que ter o treinamento adequado para atingir. Sobre a fase atual de produção, em que fase a gente está, quantas aeronaves a gente ainda vai ter até chegar na aeronave final do gripe, que tipo de componentes vão ser inclusos nessa aeronave, e eu queria que você falasse também um pouco sobre a cadeia de fornecedores, porque então não é só, né, a gente não é um produto de prateleira, tem uma série de componentes que vão aí, então eu queria entender um pouco melhor a cadeia de fornecedores e até uma pergunta para pensar nesse transbordo tecnológico, até que ponto a gente consegue fortalecer uma cadeia de fornecedores locais, em que componentes o Brasil já tem certa capacidade tecnológica de produzir ou não? Perfeito. A questão da transferência de tecnologia envolvida e a situação das aeronaves, como eu falei, o Gripen Eco, o Gripen NG, nova geração, ele é uma aeronave que está em desenvolvimento, né? E esse foi um dos motivos que o Brasil teve interesse pela aeronave, né? Participar desse desenvolvimento da aeronave. Hoje a aeronave encontra-se numa denominação JS39-7, seria a aeronave que é hoje o test rig da Saab para incorporar essas novas tecnologias. Essa aeronave já tem um motor novo, mais potente, que vai ser usado pelo Gripen, né, no seu modelo acabado. Ela já está hoje com um radar AESA, já está com um sensor passivo, como eu falei, que chama-se IRST, e já tem também, incorpora um identificador novo, mais moderno, de amigo e inimigo. O que é isso, né? Muito do combate moderno hoje se desenvolve fora do campo visual, tá? Então, assim, como é que eu vou? Ah, apareceu uma aeronave no meu radar. Ah, opa, vou disparar. Não, eu tenho que saber se essa aeronave é uma aeronave amiga, se é uma aeronave inimiga. Quais são as regras de engajamento, né? Em que missão eu estou envolvido? para que eu seja autorizado ou não para, enfim, atacar ou me defender de uma aeronave nessas condições que eu não estou vendo, né? Então, essas tecnologias incorporadas nessa aeronave de testes, né, já começa a tomar forma. A troca do estilo de trem de pouso, dando mais espaço para combustíveis, né? Então a aeronave ganhou mais autonomia, enfim. E existe um processo, né, uma agenda para que venham as outras aeronaves, a 39-8, a 39-9 e assim por diante até chegarmos na aeronave final. Como eu falei, o protótipo já a partir de uma estrutura, porque hoje essa aeronave que voa, ela sofreu essas adaptações estruturais, mas é em cima de uma aeronave do modelo CD, né? Para que as pessoas entendam, modelo CD, modelo C é o modelo para um piloto, modelo D é o modelo com dois pilotos, né? Então essa, e a aeronave que existe é modelo D, na verdade eu falei CD, mas é um modelo D, uma aeronave com dois assentos, né? Ou seja, um multiposto, né? Eu tenho dois operadores. E dentro desse processo a gente chega à aeronave final. É importante passar por esse processo. Quando se fala da absorção de tecnologia, o transbordo tecnológico que isso vai ocorrer em benefício brasileiro, eu gostaria de citar, por exemplo, tem vários outros casos, poderíamos citar o caso do no passado, do Gloster Meteor, nós podíamos citar o Chavante, podíamos citar o AMX, ou seja, cada um no seu grau, cada um com suas complexidades, com as suas limitações, mas que são importantes para a história e para a absorção de tecnologia dentro da, tanto da operação para a Força Aérea, como dentro da produção para a indústria, né? Mas pegando basicamente agora, falo com muito orgulho, né, como brasileiro, do caso AMX, que teve suas dificuldades, mas onde a Embraer aprendeu, como a nossa principal empresa de absorção de tecnologia, no caso dessa escolha, aprendeu a trabalhar com equipes de transferência de tecnologia, ou seja, aprendeu a aprender, né? Isso não tem preço, né? Afinal, nós vivemos a era do conhecimento. O conhecimento hoje realmente é quem faz as grandes transformações, né? Então, o AMX, posso dizer que resultou como frutos hoje nós termos os aviões que são sucesso hoje mundo afora da Embraer, né? Tanto os de aviação executiva como os aviões da aviação comercial, né? Que resultaram em aeronaves hoje com fly-by-wire, ou seja, que é esse mesmo sistema onde o computador de voo, ele interpreta e mantém a aeronave dentro da melhor condição de voo, né? De segurança, de eficiência da aeronave. E não posso deixar de mencionar, e aí até eu vou pegar um gancho novamente para a questão da avaliação final, a questão do contrato do ONG, que é o sucesso que eu acredito que será o KC-390. Porque o KC-390 cai naquilo que eu venho defendendo do tal do TTC, né? Do Tech Timing Cost, porque ele vem no momento perfeito, ou seja, você tem uma frota mundial enorme de C-130, uma aeronave da Lockheed, uma aeronave de transporte médio, que também é reabastecedora, lançadora de paraquedas, faz remoção aeromédica, e essa frota, o projeto original vem sendo retrabalhado, modernizado. O KC-390 vem de prancheta com uma proposta atualizada, moderna, incorporando o que há de melhor em termos de tecnologia, mas ao mesmo tempo evitando o risco de nada que não esteja consagrado. Por exemplo, as turbinas empregadas na aeronave são aeronaves que são turbinas que passaram por testes rigorosíssimos, né? Tanto na sua operação de uso civil, como a conversão dela para uso militar, pra você ter uma ideia, com lançamento de pedras de gelo na turbina, operando sem causar, que essa é a grande preocupação, danos as lâminas da turbina, né? E a aeronave continuar voando seguramente. E daí eu poderia, aí nós entraríamos talvez numa outra conversa, que eu também fui convidado pela Embraer para fazer o voo do KC-390 quando ele iniciar a voar, mas ele incorpora, sinceramente, um momento muito especial. Você vem chegando com uma tecnologia nova, vem chegando com um custo competitivo, tecnologias novas mais, vamos dizer, testadas dentro de um componente risco-retorno bastante satisfatório, bastante justificável, né? E vem num momento que o mundo todo está nessa virada de página. Nós estamos vivendo no momento da aviação militar uma virada de página. Esse é o ponto da minha preocupação quando eu falo na questão do contrato, né? Talvez precisasse mais as empresas envolvidas trabalharem mais comunicação, trabalharem mais essa discussão ampla, né? Dando um exemplo claro onde eu quero chegar, você quer deixar passar? Acho um ponto de corte aí. Dá pra finalizar bem, mas ainda parece. Não, a sirene é horrível, sirene que é a frequência muito ruim de tirar nem naquele, como é o nome daquele que faz tudo de voz? É o SoundForge? É, o SoundForge. Só para completar essa resposta que você está dando, então, no caso, o Gripen, ele está liderando, ele é um impulso também, porque quando você fala em força aérea, não são só os caças, né? Tem transporte, tem patrulha, tem os helicópteros. Sim. Então, ele também é um estímulo para a evolução e desenvolvimento dos outros aviões que são completamente diferentes? É, assim, veja bem, nós já estamos num processo interessante de helicóptero, nós tivemos o HXBR, aí por isso que eu te falei, assim, é um assunto muito vasto. É um assunto muito interessante porque, querendo ou não, a aviação acho que emociona qualquer pessoa, né? Assim, acho que quem é que não acha bonito voar, né? Isso está inerente ao ser humano, né? Mas assim, puxa muita coisa. Por exemplo, o HXBR foi recentemente assinado, nós estamos produzindo no Brasil uma aeronave, então tem muita coisa em curso, né? Realmente nós estamos num processo de modernização interessante. E é isso que eu estou falando, nós estamos vivendo um momento único, né? É um momento de real transformação. Porque o mundo está virando essa página. Então, você vai ter que escolher, ou pelo teu custo, ou pela tua realidade, eu vou continuar. A página vai virar, isso aqui vai ficar mais barato, mais acessível, e eu continuo nessa página. Ou o que é que eu faço e olho para frente e digo assim, tudo bem, eu não vou ter como entrar nessa página hoje, porque não tenho dinheiro, ou por qualquer que seja a razão. Mas eu vou trabalhar para entrar na página que ainda vai vir. Esse é o ponto. Talvez isso... Nós chegamos aí num ponto muito delicado e que até chega a ferir certas susceptibilidades, tanto da empresa que está vendendo, como de quem está comprando, de quem está decidindo, né? Porque esse é um dos pontos que, como eu falei, nós somos a moça bonita do baile hoje, tá? A indústria de caças na Europa está numa situação muito complicada. As linhas de desativação de produção dela estão previstas para a desativação dos principais caças em 2018. Nós estamos falando 4 anos à frente. Tá? Então, se o Brasil entrasse optando pelo Eurofighter, o Typhoon, nós iríamos postergar, ou seja, nós seríamos uma solução para eles. Uma coisa importante... Você está gravando já? Posso continuar? Pode. Uma coisa importantíssima que a gente tem que ver nessa virada de página que a gente está dando, nesse futuro que o Brasil tem pela frente, que nós não estamos comprando 36 caças. Tá? A necessidade real do Brasil hoje, nós estamos falando de algo em torno de 120 aeronaves. Tá? Isso projetada no futuro, mas partindo do princípio das aeronaves que eu tenho que vou ter que vou começar a desativá-las em 2017 e 2023 eu tenho que estar já pensando nisso tudo. Esse é um ponto muito importante. Então, o Brasil é a moça bonita do baile no momento. A indústria militar internacional, principalmente de aeronaves de alta performance, de caça, o mundo, eu brinco, até tem uma análise minha publicada no Defesa Net, que eu faço a analogia àquela brincadeira de criança. a dança das cadeiras, ou seja, a cada vez que a música para, ou trazendo para a nossa realidade, a cada vez que um RFP é proposto por um país, ou seja, um Request for Proposals, uma cadeira é retirada e vai ficando mais complicado para você permanecer no mercado. Então, o Brasil assumiu uma condição de ter uma postura privilegiada. No entanto, e esse é o ponto que eu chamo a atenção, o Brasil tem que fazer valer isso. A indústria, a imprensa internacional comenta isso. Olha, o Brasil hoje é o salvador da pátria de muita gente. O comentário geral que há na Europa, inclusive eu estive em Farnborough agora na feira, o comentário, inclusive os impressos de grandes publicações, traziam essa alusão de que a Saab hoje passa a gozar, contando com o contrato assinado, passa a gozar de uma condição mais confortável do que os seus concorrentes na Europa, porque realmente é uma parceria interessante a do Brasil, né? E o Brasil tem que fazer valer os seus interesses. Eu, antes de tudo, sou brasileiro, vibro com o nosso verde e amarelo e torço pelo azul da nossa Força Aérea, né? Então, assim, eu quero o melhor para nós e quero que a gente faça valer isso. E, obviamente, me preocupo muito, sou muito inteirado com a questão industrial brasileira, né? E o que é que essa transferência de tecnologia vai resultar de desenvolvimento para várias áreas do país. Às vezes a gente pensa que transferência de tecnologia se resume àquela empresa que vai produzir um componente, vai se especializar em como lidar com um determinado metal, um determinado compósito, ela vai ser uma produtora da pecinha da ponta da asa. Não, aquela tecnologia que ela vai incorporar, ela pode ser aplicada, e isso é fundamental, de forma dual em vários outros empregos civis. O que vai ficar é o conhecimento. O que vai ficar é o domínio desses materiais, é o domínio dos processos em cima de transformação desses materiais, é a instrumentação que você vai desenvolver para lidar com esses materiais. Isso é importantíssimo. A gente tem que entender, volto a insistir, né, e acho muito louvável o trabalho que vocês estão fazendo, de aproximar a comunicação. Aliás, o Nacif sofreu muito no começo, e hoje, que bom que a gente vê essa virada do reconhecimento, né, de optar por um meio de comunicação que se aproxime de quem realmente importa, que é o leitor final, é o personagem que faz esse país, né? Então, ou seja, informar nada mais é do que isso. Você tem que falar com aquele indivíduo, né? Transformar, né? Dar opções de transformação. Não é transformar porque aí já você está manipulando, mas não, como eu costumo dizer, é oferecer a esse indivíduo as informações necessárias para que ele desenvolva o seu raciocínio crítico e possa ter as suas posições de forma mais ampla, né? E, então, assim, essa questão de aproximar esse conhecimento das questões de defesa e o que é que elas implicam em salto qualitativo do Brasil, seja pela sua posição como ator global, isso é fundamental. Não dá para a gente, vamos parar com a história da carochinha aqui, de que o Brasil tem vários anos de relacionamento pacífico. Aí, vamos, né? Se a gente quer ser um ator global, a gente está vendo as transformações do mundo, não dá para a gente viver aqui isolado, achando que tudo só acontece em outro lugar, né? E ainda assim querer gozar de algum respeito internacional e principalmente de fazer valer os nossos interesses, aqueles interesses que são bons para o desenvolvimento do país. A gente realmente tem que fazer isso na prática, com compromissos e, como eu falei, para todo bônus existe os seus respectivos ônus, né? Mas, enfim, essa questão da transferência de tecnologia, ela é muito importante, porque vai permitir que as empresas fornecedoras possam transbordar esse conhecimento de uma forma dual para outros desenvolvimentos de emprego civil, de qualidade mesmo. Essa qualidade, eu costumo dizer, o que é de mais importante na qualidade, mais até do que o produto final, é a transformação do indivíduo, é a transformação de cultura. Tá? Quando eu transformo a cultura, o meu produto final pode até não estar bom agora, mas ele vai ficar um dia. Porque se eu sofri essa transformação cultural, e eu acho que é isso que a gente deve também levar em conta nessa questão de transferência de tecnologia. Tá? Alguém falou ontem lá no Brasilianos que a transferência de tecnologia, que a tecnologia não se transfere, né? Se absorve. Uhum. Então que ninguém de bom grado vai lá, toma, a tecnologia é assim, você tem que absorver. E aí falou também que obrigatoriamente a transferência de tecnologia passa não só por se apropriar das técnicas de produção de determinado produto, mas a conseguir inovar e desenvolver novos produtos. O caso Gripen, ele possibilita isso para a aviação militar brasileira e para a aviação comercial, de repente, executiva? Está falando da Embraer, né? Porque a Embraer, hoje, ela é a terceira maior vendedora mundial de avião. Uhum. Então, não é um número baixo, assim. Como que ela, né, consegue absorver isso? Quanto a essa questão da... O caso Gripen e a transferência de tecnologia, e olhando... Citando o caso da Embraer, a Embraer é reconhecida como um caso de sucesso e de ousadia. Por quê? A Embraer surgiu no momento em que grandes fabricantes estavam saindo do mercado. E ela entrou com essa... Eu falo da Embraer já moderna, ou seja, entrando nesse mercado de aeronaves regionais, de aeronaves... mas de maior capacidade, né? Então, essa questão do que vai ficar do Gripen, a gente tem que analisar, mais uma vez, a questão dos processos, porque às vezes se imagina assim, eu compósitos ou perfis de asa, a Embraer está lançando agora a geração E2 dos seus jatos, né, dos seus E-jets. E realmente assim, elas se diferenciam, tem uma redução sensível de consumo baseada nessa qualidade de perfil. Você vai dizer, mas será que a Embraer precisa ou vai absorver? Sim, a resposta é sim, ou seja, existem, você pode não precisar saber lidar como manusear compósitos, né? Como preparar compósitos, mas repará-los não é uma tecnologia tão fácil, né? Então, sempre há um ponto de interesse e um ponto de transformação, né? De evolução para aquele que vai lidar com uma tecnologia que ainda não é dominada, né? Mas, como também foi mencionado ontem no Fórum Brasilianas, é uma questão de absorção, né? Estamos preparados para receber, né? Estamos dispostos, interessa receber, então aí entramos numa discussão que diz respeito à indústria brasileira. E quanto a essa questão de indústria brasileira, e caindo numa questão de offset também, que se envolve na questão do contrato, nós tivemos, por exemplo, tem dois casos que me chamam muita atenção. A Suécia, que está vendendo o avião, ela estava fazendo a mesma proposta para a Suíça, né, e ofereceu comprar o treinador PC-21, né? Correlato dele seria o Super Tucano, mesmo com a nossa proposta sendo mais interessante, porque nós não somos compradores de 36 aviões. E aí vem o que eu venho batendo, nós temos que dizer, opa, peraí, eu sou forte nessa relação, quem está com a bola, quem tem o dinheiro no bolso, quando eu chamo dinheiro no bolso, é o poder de dar a decisão, somos nós nesse momento. No momento em que toda a indústria mundial, mas principalmente europeia, está exposta a uma condição de não saber o futuro das suas linhas de caças, né? Então o Brasil realmente toma uma posição diferenciada. Então eu acho nada mais justo que o Brasil bata pé com certas questões. Olha, é o seguinte, em vez de PC-21, eu tenho aqui o Super Tucano, né? Uma declaração pública, eu não estou aqui, isso foi nada de exclusivo, isso está estampado. Uma declaração há tempos atrás, há alguns meses, não sei se ele mudou de opinião, até espero, né, para evitar qualquer constrangimento, mas o comandante da Força Aérea Sueca mencionou que eles estão precisando também ter um projeto de troca de cargueiros médios, e eles operam lá o C-130. E comentaram que estão muito satisfeitos com o C-130, prefeririam, vamos dizer, substituí-los ou modernizar o C-130 que tem. Não me parece uma relação das melhores no momento desse, onde nós temos o KC-390 para ser negociado. Né? Então, assim, esses pontos, né, eu acho que, às vezes, a proatividade, o bom interesse, o zelo desenvolvido hoje pela Força Aérea, eu fico preocupado que esse esforço resulte por forçar uma pressa, né, para que a gente finalmente resolva, eu entendo perfeitamente, que finalmente resolver a questão dos caças, mas que a gente perca a oportunidade de questionar ou fazer valer certos itens que fiquem mais claros para os interesses brasileiros, né, principalmente relacionados à indústria brasileira. Ontem, no Fórum Brasileiro, me chamou a atenção algumas colocações de membros de altíssima importância da indústria nacional e que vão estar envolvidas com o processo do Gripen, e não sei se talvez para transformar o acesso ali ao debate mais nivelado, né? Mas assim, que eu notava alguma falta de compreensão total desse processo, né? E isso preocupa, né? Mas... Até de valorização, né? Eu acho que eu me comprometi até o último fio de cabelo. Eu acho que depois tu apaga isso daí. Mas é isso, a comunicação, né? Porque ela realmente é falha, né? Muito. Inclusive é o seguinte, assim, agora eu até pediria para que você desligasse só um pouquinho enquanto eu... Acho que a gente já finalizou. Eu só fiz uma última pergunta, né? Tá. Uma pergunta que eu preciso fazer. Mas, assim, de qualquer maneira, eu queria comentar com você, para vocês julgarem se é importante isso que eu vou falar. Por isso que eu pedi para desligar, e que eu queria só falar uma... Tá? É o seguinte, uma das coisas que aí eu estou abrindo o coração aqui, realmente me incomoda, e aí envolve a nós aqui, jovens.